examinai as escrituras. Se quiser ser salvo, comprovai o que falamos. Sano são os seus atos, ignora. Faz caso ou motivo de piada. Se for mentira, me prova. Faça com que eu não mais creia que ele andou sobre uma fez cegos enxergar. Curou leprosos, libertou, fez o coxo andar. Chega de argumentar, tá na hora de me escutar. Suas conversas fiadas não levam a nem um lugar. Diz que no seu coração um dia Deus irá tocar. Será? Vigiai e orai se quiser se salvar. Nem por força e violência é preciso renunciar. A Bíblia diz: eu acredito, Cristo irá me guardar. Deus existe ao soberbo, mas dá graça à humildade. Porque dele se manifesta a ira contra toda injustiça e impiedade. Mudar a verdade suprema é mentira. Honrando e servindo mais a criatura do que o Criador. Murmuradores, detratores, injuriadores, hipócritas, aborrecedores de Deus. Injuriadores, presunçosos, inventores de males, desobedientes a Deus. A Bíblia diz e cotidianamente revela que o destino dos homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras é o lago de fogo que queima continuamente para a morte eterna. A Bíblia diz: arrependa-se. A Bíblia diz: ouça a palavra do Senhor. A Bíblia diz: por nós que na graça foi salvo. A Bíblia diz: pode crer. A Bíblia diz: Jesus chorou. A Bíblia diz: eu preciso me libertar. A Bíblia diz: e a verdade de vós se libertará. A Bíblia diz: arrependa-se. Os céus proclamam a glória de Deus. Não sou maçom, não sou plebeu. A minha vida pertence a Deus. Quem é você? Eu sei quem sou eu. E veja a aparência, não me convenceu. Cristo vive em mim, vou prosseguir. Quem não conhece o rei, pensa em desistir. Já vi muitos se iludir. Já vi cara de rocha, prometer e não cumprir. Já vi pedra 90 dizer acontecer. Já vi pai de família trampar e não receber. Quem quer saber? Eu já vi crente cristão se arrepender e crescer. A Bíblia diz que é preciso morrer pra nascer. A Bíblia diz que é preciso se arrepender. É preciso se arrepender e morrer pra viver. Quem nega Cristo não tem a vida. A vida é eterna, a vida é de Cristo. Jesus morreu, irmão, e os corpos doentes de espírito. Quem se firma vive, vive, sai do inferno pra vida. Então confira, viva. O ódio se transforma em amor, em alegria. Em nome de Jesus, arrepende-se em Cristo. Em nome de Jesus, não desista. Em nome de Jesus, receba o espírito de vida. Está liberada a cura, a bênção sobre sua família. Pode vir aqui, quem fala é anistia. Perdão, amor e ritmo de poesia. Sem demagogia, sem teoria. Na prática da Bíblia, eu vou vivendo, vai vendo. Quem for forte, vai vencendo. Quem for morno, vai perdendo. Quem for morno, tá no veneno. Tá no veneno, tá no veneno, tá no veneno. A Bíblia diz: arrependa-se. A Bíblia diz: ouça a palavra do Senhor. A Bíblia diz: por nós que na graça foi salvo. A Bíblia diz: pode crer. A Bíblia diz: Jesus chorou. A Bíblia diz: eu preciso me libertar. A Bíblia diz: e a verdade de vós se libertará. A Bíblia diz: arrependa-se. Arrependa-se. Ouça a palavra do Senhor.